toda a vida que eu vivesse, jurei que te dedicava e toda a vida deixava no dia que te perdesse. Deixei de ver-te, ceguei de falar-te e fiquei muda. Os meus sentidos e tu, o que era meu, abandonei. Morri ontem, podem crer. Oh, eu que só morri. Sagrada jura, todo o meu viver foi teu, mas sem ver o que fazias, preso a outro amor fugiste, sem pensar quando partiste que a minha vida partiu. Comigo nunca mais.